Castigo que nos trouxe a paz foi a morte do Mestre na cruz. Por mim morreu e seu sangue verteu, e sua paz me deu. Por mim morreu e seu sangue verteu, e sua paz me deu. Quem devia estar lá era eu, quem devia estar lá. Tanto me amou e por mim morreu. Mas Cristo falou que tanto me amou e por mim morreu. Sua paz eu não posso trocá-la. Sua paz eu não posso trocá-la, pois Jesus pagou o preço, embora eu não mereça. Sua paz eu não posso trocá-la. Sua paz trocar jamais. Sua paz.